ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. Piratininga. 13 horas e 3 minutos. Atenção, rede. Teodoro e Sampaio. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Bom dia, gente. Estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil. Receba o nosso beijo, o nosso abraço, o nosso carinho. Hoje o programa muito bom, a gente está fazendo aqui dentro de casa praticamente, né? Exatamente. Então hoje o programa está gostoso, como da semana passada e como tantos outros, tá certo? O amigo do Teodoro Sampaio começa agora, o beijo do Marcelo Teodoro, chegando por aqui. Benção, pai. Tudo bem? Deus te abençoe, meu filho, tá bom? Bem. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Estamos iniciando para todo o Brasil o Amigos do Teodoro e Sampaio. Bom demais. Bom, né? Vamos começar o programa já cantando. Chamou o Sampaio. Chame lá. Para cantar uma moda boa, apaixonada, noites em claro. Segura que a moda é muito boa. No silêncio do meu quarto, mais uma noite sem dormir. Não consegui um só momento tirar você do pensamento. Sua lembrança estava em mim. Não saiu, não sai. Tá tatuado por dentro. O que devia me fazer feliz hoje virou sofrimento. A culpa foi minha ao deixar entrar na minha vida essa louca paixão. O erro foi meu quando acreditei e dei sinal verde pro meu coração. E mergulhou de cabeça e outra vez se deu mal. Foi só desilusão. Abri a porta do meu coração e hoje provo o gosto amargo que ficou. Noites em claro e solidão, paixão. É tudo que você deixou. Abri a porta do meu coração e hoje provo o gosto amargo que ficou. Noites em claro e solidão, paixão. É tudo que você deixou. Essa louca paixão. O erro foi meu quando acreditei e dei sinal verde pro meu coração. Que mergulhou de cabeça e outra vez se deu mal. Foi só desilusão. Abri a porta do meu coração e hoje provo o gosto amargo que ficou. Noites em claro e solidão, paixão. É tudo que você deixou. Abri a porta do meu coração e hoje provo o gosto amargo que ficou. Noites em claro e solidão, paixão. É tudo que você deixou. Noites em claro e solidão, paixão. É tudo que você deixou. Teodoro e Sampaio apresenta Amém. programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa aos meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como um geólogo do seu coração, desde que eu deixe seu corpo sem véu, me ponha solto num quarto trancado, e eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois na volta, na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou doar ao Z. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. Impossível, só será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. O melhor do sertanejo você ouve aqui. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Thank you. programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Do jeito que o Brasil gosta. Alô, Brasil, estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio. E o nosso telefone em São Paulo, Marcelo? É 11-3223-0198. 11-3223-0198. Telefone do Marcelo Teodoro, do Teodoro, do Sampaio. Para você contratar pro show, você liga lá. E também tem o WhatsApp. É muito fácil, é 11-98251-8855. 98251-8855. E também tem lá a internet. Você que gosta de acessar a internet, mande seu recadinho lá no nosso, no nosso site, marcelo2lsteodoro.com.br e também teodoroesampaio.com.br. Carlópolis, manda um alô pro Toninho Elias. É o Toninho que dá as cartas pro João quando o João fala quantos boi tem pra vender. É. É, ele que cuida. Faz a contabilidade. É justo. Curitiba. Vamos mandar um alô para Curitiba, um especial para o meu amigo Alex, lá em Curitiba. Nosso abraço, Alex do Bradesco, lá em Curitiba. Um abração para ele. Nosso abraço, viu? E também o Jackson. Jackson, Pomim. Pomim. Um abraço, viu? Val Santos. Val Santos, o Ratinho Júnior. Nós estivemos lá na rádio com ele. Estivemos lá. Nos atendeu muito bem. Aquele é nota 100, viu? Um abraço para todo mundo lá de Curitiba. Que quando a gente vai por lá, realmente tem muitos amigos lá. O Val Santos, toda vez que chegar lá, tem que cantar umas modas, né? Vamos fazer um churrasco, enfim. O Amado da Band. O Amado, um grande abraço a todo o pessoal lá, que sempre recebe a gente com muito carinho. Um abração para todo o pessoal aí de Curitiba, viu? A Banda B. Banda B. Luiz Carlos Martins, Luiz um abraço. Viu? O Luiz, é outro Luiz. Luiz. Vocês foram na casa dele lá. Você e o Val cantaram meia hora lá, hein? Meia hora? Rapaz, saí rouco de lá. É, um abração. E o Luiz, ó, a patroa gostou do vinho, viu? Muito bom, obrigado. É? É. Ele mandou vinho? Um vinho italiano. Parla italiano? Sapé com bioco. Bom. O cara tava dançando com a bailarina argentina, dançando. Abra castelhano. Ele olhou e falou, é o sapé com pioco. Bom demais. Bom, agora é o Teodoro Sampaio. Ah, o Marcelo. Ele já cantou, né? Já cantei? Cantou Noite em Claro. A Noite em Claro. É. Bom, escolhe uma moda e você vamos. Então vamos da gordinha. Chama as bailarinas também, viu? Vamos da gordinha. Todo mundo gosta muito dessa música. Essa música realmente é contagiante. Tem que ser uma gordinha. Baixa a goia, que é muito boa. Doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Uma gordinha cheirosa conquistou meu coração, me deixou alucinado, morrendo de paixão. Mulher magra é gostosa, é a razão da vida minha. Hoje eu quero uma paixão e vai ter que ser uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Cada mulher é uma estrela em forma de um coração. Brilha quando quer carinho, apaga com a solidão. Amo cada uma delas, mas todas têm o seu dia. Hoje eu não abro mão e vai ter que ser uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha. piradinha. Cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. À toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. Amigos do Teodoro e Sampaio, do jeito que o Brasil gosta. A música que eu mais gosto dentro da música sertaneja. Vida pelo avesso! Paixão! Palma lá em cima, todo mundo! Vai, Dur, vai, Davi! Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois, quem vai chorar? Ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia, e quem tem esta mania de amar igual a mim, por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega o fim. Vambora, galera! Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco a te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, querendo outro em meu lugar. Mãozinha lá em cima, do mundo. Deixe tudo começar, faz de conta que não vá embora. Vai sem pressa de voltar, sem espaço pra soltar as suas asas. Não lamente nossa vida, que não foi tão colorida como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Todo mundo! Segura a cena! Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer aos poucos ao te perder. Esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu. Querendo outro em meu lugar. Curvado, prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em meu Amigos do Teodoro e Sampaio. Nosso amor, que maravilha, um exemplo de família, se desfez, não sei porquê. Hoje de cabeça fria, reconheço a covardia que me fez perder você. É a dura realidade, como esconder a verdade, se eu sofro na distância. Desde que ela foi embora, não vejo chegar a hora de visitar a criança. Dia de visita, sempre a vejo mais bonita, coisa que eu não via antes. Hoje, para meu castigo, nós somos grandes amigos, mas pra mim não é o bastante. Todo dia de visita, sempre a vejo mais bonita, o difícil é depois. Dentro do meu coração, eu não nego essa paixão, eu vou lá pra ver os dois. Dura realidade, como esconder a verdade, se eu sofro na distância. Desde que ela foi embora, não vejo chegar a hora de visitar a criança. Todo dia de visita, sempre a vejo mais bonita, coisa que eu não via antes. Hoje, para meu castigo, nós somos grandes amigos, mas pra mim não é o bastante. Todo dia de visita, sempre a vejo mais bonita, o difícil é depois. Dentro do meu coração, eu não nego essa paixão, eu vou lá pra ver os dois. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Vamos para um pequeno intervalo comercial. A gente volta já. Super Rádio Piratininga. De segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Piratininga, às 13 horas você ouve Almanac. Música, histórias e curiosidades. Almanac. Almanac. A Rádio Piratininga apresenta mais novidade, saúde e bem-estar, descobrindo novos caminhos da medicina, entrevistas exclusivas, a saúde levado a sério, saúde e bem-estar de segunda a sexta-feira às 12 horas, com reprise aos domingos às 18 horas. Saúde e bem-estar, oferecimento à Associação dos Aposentados e Pensionistas de São José dos Campos. Ligue e saiba como se associar, 3941-1227 e Oral Sim Implantes, sua referência em implantes dentários. Ligue 3909-2099. Acompanhe nossa programação pelo www.radiopiratininga.com.br. Do seu celular. Do seu celular. Tablet, computador ou até pelo seu rádio. Rádio Piratininga. Com você. Aonde você quiser. Onde você quiser. 13 horas e 30 minutos. Já estamos de volta com o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Ei, que beleza, Amigos do Teodoro e Sampaio, você fazendo companhia pra gente, você tá com a sua família aí, tem gente que tá trabalhando, né? Queremos mandar um abraço também para todas as emissoras de rádio que transmitem o nosso programa, né? 300 emissoras de rádio já. Muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado pelo carinho. Vocês que rodam aí o Amigos do Teodoro e Sampaio, também o Marcelo Teodoro, o Teodoro e Sampaio. Um abração, um beijo no coração de todos os nossos amigos radialistas aí, que por esta parceria, que nosso programa também está nas emissoras de rádio. Então, às vezes você está em casa também, já assistiu o programa, às vezes está ouvindo no seu radinho aí. Então, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, a todo o Brasil, porque de norte a sul, de leste a oeste, muitas emissoras transmitindo, retransmitindo. Toda a grande São Paulo, região de São Metropolitana, nosso abraço. Ciro Aguiar, um abraço para você que é o proprietário, tá? O filho dele, o Cezinha. Cezinha tá lá. O Cezinha tá lá firme. Tá lá. Bom. O dia inteiro. Olha, lá roda bastante nós dois. Lá. É. Nós três, né? É. Eu com o Sampaio e você sozinho. É bom. Tá? Nós tava indo para Ibiúna, escutamos a viagem inteira, né? A rádio pega muito bem. Em São Paulo, fomos para Ibiúna. E para você adquirir o kit especial do Teodoro e Sampaio, você que é fã, quer receber autografado, são 7 itens, onde tem o óculo, onde tem a camiseta, o livro, o pendrive, também o... 6 em 1. 6 em 1. Afinal, são 7. É só ligar para 0800-940-0565. Tem 40 moças bonitas para atender vocês. 40? Sim. É bastante, hein? Uma hora dessa, vamos fazer o seguinte. Vamos filmar as que atendem o 0800. Vamos passar aqui no programa, tá bom? A hora que tá lá ligando, o povo ligando. Quem sabe... Outro dia eu falei, eu vou filmar as meninas. O cara falou, filme, na hora que você estiver filmando, eu vou aparecer lá, mas não tem jeito de aparecer. Quem tá ligando? Vou postar pra atender um telefone lá uma hora. Eu? Né? É. Eu atendo? Alô? Eu atendo e vendo. Alô? Vou postar com você que eu vendo na hora. Vamos trazer o Mococa? Mococa é paraíso. Ô, Mococa, eu pus a voz na moda e agora? Você não manda a moda de volta pra nós aqui? Ah, você cantou com ele? Cantei. Você tá cantando com bastante gente, hein, velho? Não, mas já faz tempo que eu coloquei voz nessa moda aí. O da Lady Laura saiu e o dele não saiu. Não, o da Lady Laura já saiu faz tempo. O dele nem nada. Você fica me cobrando, viu, Caboquinho? Agora eu vou ficar cobrando você, viu? Isso, meu. Mococa e paraíso. Segura que a moda é boa. Saco de estopa com endira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de esporos, uma rei e um laço, um punhal de aço e rabo de tatu. Tenho uma boiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Um chão quebrado, só resta o pavio. Pra lembrar o freio, eu também guardei um pelego branco que perdeu o pé. Apesar do zelo com que eu cuidei, também um cachimbo de canudo longo. Quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei, lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei. Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha tralha num saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, a lida de gato que eu tanto gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, fiz o futuro sem violar a lei. O saco é relíquia com seus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém por a mão. Nos trancos da vida aguentei o taco, e o ouro do saco é a recordação. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio, do jeito que o Brasil gosta. Fiquei sabendo que os velhos precisados são bonitos, bem dotados, se melhorar estraga. Pior que é. Que dão em cima de casada, de solteira, de égua, de cabeceira e nem precisa de viagra. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. Foi um pescador. Chico no urso. Diz que as mocinhas dessa terra hospitaleira são muito trabalhadeiras, são prendadas de verdade. Pior que é. Que guardam tudo pra depois do casamento, dão de tudo em pensamento, mas não perde a virgindade. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou, oh, oh, oh, oh, foi um pescador. Chique no urso. Fiquei sabendo que essa rapaziada tá bonita, tá sarada, que é pra não passar vergonha. Pior que é. Mas que depois da meia-noite madrugada, vira tudo namorada, geme muito e morde a ponha. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi o pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou, oh, oh, oh, oh, oh. Foi um pescador. Chique no urso. O nosso povo vive cheio de esperança, nunca perde a confiança, tá nadando no dinheiro. Se carmou. Diz que é verdade, desmentir não adianta. As mulheres são tudo santo e os homens não são putanheiro. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. E é verdade, batuta demais. Quem me contou foi um pescador. Pão demais daqui. E é verdade, é sim senhor. Quem me contou, foi um pescador. Amigos do Teodoro e Sampaio. O leiteiro ganancioso enganava a freguesia, misturava água no leite para o povo vendia. Depressa enriquecendo e dizia com chalaça: não há nada neste mundo que o homem queira e não faça. Enquanto eu puxar no balde água do busco à vontade, não falta leite na praça. Que observava da passa, parece que ele dizia, espiando da vidraça: eu estou envergonhado por saber que no passado nós fomos da mesma raça. Vive no seu semelhante, o seu maior inimigo. Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou, mas do maldito dinheiro nem um centavo salvou. Sentou na beira do rio e chorando assim falou: mais pobre hoje sou. Que exemplo foi o meu? Tudo que a água me deu, a mesma água levou. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Do jeito que o Brasil gosta. Quer encontrar tudo em um só lugar? A Havan tem. Uma loja de departamentos moderna, onde tem tudo o que você precisa. São mais de 100 mil produtos nacionais e importados, com a qualidade que você merece e o parcelamento que cabe no seu bolso. Na Havan você encontra cama, mesa, banho, moda, eletrodomésticos, brinquedos, tapetes, ferramentas e muito, muito mais. Não perca tempo. Venha para a Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Gosto dela. comprar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Seu passado não importa, tô cansado de saber, mas estou gamado nela, eu só penso nela, o que vou fazer? Pode falar à vontade, que eu pouco tô ligando, pois quem fala tem despeito, não vejo defeito, eu estou amando. Quero alugar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Quero alugar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Falando dela, não conhece seu sabor. Qualquer homem fica louco se provar um pouco desse seu amor. Eles falam do meu bem, mas aumenta o seu cartaz. Dizem que eu estou louco, tô achando pouco, tô querendo é mais. Quero alugar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Quero alugar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Minha vida nessa cela é olhar pela janela e esperar. No domingo lá vem ela caminhando sempre bela, me consolar. Traz notícias da cidade onde explica essa verdade. Eu lhe perdi. Foi um crime sem motivo, dois ou três aperitivos. E eu tô aqui. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá. Faz alguma esperança, vai me libertar. Tinha tudo que sonhava, a morena se guardava só para mim. Tinha belos companheiros com defeito pra terceiros, mas não pra mim. Todo sábado cerveja, peixe frito na bandeja. E aí, enfim, depois banho e barba feita, a gravata mãe ajeita. E ela, enfim, aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá. Mas alguma esperança vai me libertar. Na carteira de um qualquer eu vi a foto da mulher, minha paixão. Tinha data bem recente, falava de um beijo ardente. Perdi a razão. De repente uma cegueira com o ódio na peixeira, eu ataquei. Ninguém mais me segurava, o ciúme comandava e eu matei. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá. Mas alguma esperança De repente escuto um grito, meu amor, de olhar aflito na multidão. Foi caindo de joelhos, me gritou de olhos vermelhos: é meu irmão. Minha vida nesta cela é olhar pela janela e esperar a visita da esperança que nasceu numa criança me perdoar. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Teodoro e Sampaio na internet. Acesse www.teodoroesampaio.com.br. Dura, meu Deus, que pendura. Eu não faço loucura, mas me sinto mal. Passa um mês, passa anos e anos, e a coisa não muda, tá sempre igual. O salário do jeito que tá, já deixei de comprar mil Deus em geral. Vivo bravo, feito uma cobra, no bolso não sobra um bendito real. Mês eu recebo o salário e de novo eu saio pras contas acertar. Mês passado eu paguei o mercado, esse mês eu não pago, vai ter que esperar. A quitanda, a farmácia, o barzinho, eu reparto um pouquinho pra ninguém chorar. Não paguei nem o dízimo da igreja, gastei com cerveja, Deus vai perdoar. Desespero é quando acontece que alguém amanhece meio doente. Se a doença mata devagar, o valor da consulta mata de repente. Então vai lá pro INPS, nem bem amanhece, tem 30 na frente. O doutor na cadeira se ajeita, rabisca a receita e nem olha pra gente. Fui atrás de um rabo de saia pra quebrar o estresse dessa vida cruel. Pernoitei com uma moça tão linda, do cabelo preto e os lábios de mel. Uma noite de pura orgia, eu me divertia fazendo escarcéu. A alegria durou só um pouquinho, voltou o chequinho que eu dei no motel. Passa o tempo, tudo permanece, não acontece nada de novo. Poderoso come estrogonofe, a mistura do pobre é um pedaço de ovo. Quando escuto o governo anunciando que tá preparando um pacote novo. Se prepare, compare, comadre, lá tem mais pimenta no rabo do povo. Em nome de Matsuda, quem usa não muda. Pequeno intervalo e a gente volta já. Todos os sábados e domingos, das 7 às 8 da manhã, você ouve aqui na Rádio Piratininga, Falando com a Saudade. Um programa para você recordar os grandes sucessos do passado. Falando com a Saudade. Piratininga. 13 horas e 54 minutos. Já estamos de volta com o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Amigos de todo o Brasil, estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio. Olha,

vai te esquecer. Você foi que o caminho é luz, o inferno venena. O amor que perdi sem querer, me deixando com a saudade do meu peito, ainda invade a vontade de ter você. Você está ouvindo o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga, que era pra rebater a friagem. Levantou, armou padinha e falou pro dono: eu tenho uma fé, quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem por os pés. Senhor, que é o proprietário, deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. De Parma gritaram: viva pro fazendeiro, quem tem milhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro. O WhatsApp é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Responde o peão pra rapaziada: essa riqueza não me assusta, topo e aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1.000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio, do jeito que o Brasil gosta. Na vida, é melhor vivermos de amor do que de aparências. Precisamos é cair na realidade e parar de uma vez com as aparências. Jogar limpo e sem medo conversar, sem fugir da razão e da coerência. O fingimento de estar bem é tão cruel, tá difícil pra você e para mim. Acontece, a essência do amor desaparece. chegar ao fim. Vá tranquila, que eu fico aqui sozinho numa boa. Não me importa se encontrar outra pessoa. E não fique nem um pouco constrangida. Entre nós não deve haver ressentimentos. Decidimos que este é o melhor momento de fazer o que é melhor para nossas vidas. Assim te dou ar pra respirar. Eu também me sinto livre por aí. Não somos os primeiros tão errados, nem os últimos, posso te garantir. Não vamos dar ouvidos ao que dizem. O importante é a gente sentir bem. A vida nos aplica algumas peças, umas duras, outras fortes como essa, talvez pequenas comparadas de outra alguém. Vá tranquila, que eu fico aqui sozinho numa boa. Não me importa se encontrar outra pessoa, e não fique nem um pouco constrangida. Vá tranquila, entre nós não deve haver ressentimentos. Decidimos que este é o melhor momento de fazer o que é melhor para nossas vidas. Teodoro e Sampaio na internet. Acesse www.teodoroesampaio.com.br. Slipstar, o colchão de uma vida nova. Você que dorme mal, sofre de insônia, dores nas costas, problemas na coluna como hérnia de disco, bico de papagaio, saiba que o grande vilão da sua saúde pode ser o seu colchão. Por isso você precisa conhecer Slipstar Colchões, o melhor para você e para sua família. É isso mesmo, Teodoro. Slipstar tem pastilhas medicinais com 8 terapias, antialérgicos, antiácaros, fungos, bactérias. Tem a densidade única e progressiva que ajuda a corrigir os vícios de má postura. Faz até massagem, que induz você ao sono reparador, aliviando o estresse, o cansaço do dia a dia. Ligue 0800 700 8000. E são mais de 22 modelos. Na compra do colchão, você ganha 2 travesseiros. Ligue agora, César. 0800 700 8000. O colchão de uma vida nova. Safada, mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Fomos feito um pro outro igual a tampa e a panela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Eu gosto dela, eu gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela. Fomos feito um pro outro igual a tampa e a panela. Essa mulher é mesmo complicada, ela é safada, bem pior que eu. Enquanto eu tô de olho na vizinha, ela tá de gracinha com um amigo meu. Só sei que a safadeza tomou conta, ela apronta e eu nem ligo mais. Porque no fundo também dou meus pulos, por isso eu engulo tudo que ela faz. Ela é safada, mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela.

falando dela. Não conhece seu sabor. Qualquer homem fica louco se provar um pouco desse seu amor. Eles falam do meu bem, mas aumenta o seu cartaz. Dizem que eu estou louco, tô achando pouco, tô querendo é mais. Quero alugar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Quero alugar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Dizem que ela não presta, não me interessa, eu só gosto dela. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. A gente volta já. ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui na Rádio Piratininga, 750 AM. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Programa Vivência Espírita. Oferecimento: WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. De segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã, aqui na Rádio Piratininga, programa Valdomiro Moreira. Um programa alegre, descontraído, com muita música no seu rádio e a participação do ouvinte. Comece bem o seu dia. Programa Valdomiro Moreira. Manhã Piratininga. As suas manhãs com mais prestação de serviços. Saúde, serviços, seu horóscopo, as notícias do dia. Manhã Piratininga, de segunda a sexta às 10 da manhã. Oferecimento, Auto Posto Prata, Rua Genésia B. Tarantino, 556, Jardim Paulista. Casa das Massas, Rei das Massas, fone 3922-0890, Rua Tenente Aécio Lemes de Souza, número 15, Jardim Paulista. Super Rádio Piratininga. 14:24. Já estamos de volta com o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. É, Amigos do Teodoro e Sampaio. Atenção, você que gosta aí de Facebook. Tem muita gente hoje, a pessoa não precisa ter RG, CPF. Mas se não tiver Facebook, não existe. Então, você que tem Facebook, você acesse a nossa fanpage lá, Marcelo com dois L's Teodoro e também Teodoro e Sampaio. Sempre vira e mexe, tem uma promoção lá pra vocês, participe lá com a gente, dá um curtir lá. Às vezes a pessoa confunde um pouco, porque a fanpage é um pouquinho diferente da página pessoal, tá? A página pessoal você convida a pessoa e a pessoa aceita o seu convite para ser amigo. No nosso caso lá na fanpage não, você curtiu, você já tá na nossa fanpage, já tá na nossa listagem lá, participe lá com a gente, tá certo? Mande seu recadinho, fala que você tá gostando do programa, peça sua música, enfim, mande seu recado lá pra gente, é muito legal a gente receber o carinho e também o contato de todos vocês, tá certo? Acesse lá agora, você que tá em casa aí, você que tá com o celular aí, já manda lá um recadinho pra gente, tá bom? Grande abraço pra todo o Brasil que curtem aí a nossa fanpage no Facebook. Bom, gostei. Gostou? Propaganda boa. Só tem um palavreado bom, viu? É, o... Se bem que precisa arrumar um cascalho no Facebook pra não falar dele também, né? Porque... Mas aí eu sei que tem que trabalhar isso aí, viu? Sei que tem que trabalhar isso aí. Ô, falando... Eu quero mandar um abraço pro meu grande amigo, o Dionísio e o Luciano, lá em Alvorada do Sul, da Exdal. Liguei essa semana pro Dionísio, estava lá em Rondônia. Ele tem um filho que é médico em Rondônia. E tem lá os loteamentos deles lá em Rondônia. E também lá em Alvorada do Sul, ele e o Luciano. Mas o Luciano, que é outro filho, também tem os loteamentos lá. Um grande abraço para o pessoal lá da Exdal. E esses loteamentos de Alvorada do Sul, muito bonito, eu vi. É bom para morar, ótimo para o lazer. Você pescar, você... Mirante das Águas. O pessoal tem que conhecer. Eu tô sabendo que você adquiriu lá e não falou pro pai, viu? Tô sabendo. Ajeitando lá. Deu uma teodorada sem falar nada, né? Foi mal também, viu? Bom, e agora vamos trazer o Mato Grosso e Matias. Vamos. É uma dupla muito boa. Ô, Matão, um abraço pra você, viu? Matias. Ainda tem que fazer um especial com ele lá em Pardim. Ah, justo. No Pardim. Ei, Maquilha econômico, viu? Eu sei. Pra virar a página do jornal, ele apaga a luz, viu? É bravo. Eu quero ver se ele vai arrumar um churrasco pra depois nós fala lá. Que é eu que sou econômico. Mato Grosso e Matias, segura. Quando eu estiver longe de ti, esta canção querida que eu cantarei só pra você, é um pedacinho de minha vida. No rádio está tocando esta melodia que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre teu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirá. No rádio está tocando essa melodia que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre teu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirá. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Desisto e me entrego, sou bandido e não nego, matador de corações. Estou cansado de fugir, mãos pro alto, estou aqui. É final das opções. Fui cruel, fui bandoleiro, fui xerife e pistoleiro. Tinha a chave da prisão. No meu peito tinha grades, cativeiro de saudade, abandono e solidão. Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei, são promessas esquecidas. Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar, pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene, pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado, me torture, faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei. São promessas esquecidas. Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver, preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar. Pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene, pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado, me torture, faz de mim o que quiser. Fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Teodoro e Sampaio na internet. Acesse www.teodoroesampaio.com.br. Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. Eu não cantava. Naquele viver de preso, muitas vezes imaginava. Se eu arrombasse essa gaiola, do meu sertão eu voltava. De tardezinha veio a filha do patrão. Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração. Abriu a porta da grade, me tirando da prisão. Vá-se embora, canarinho, vá cantar no seu sertão. ter voltado pra minha velha morada. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Estamos de volta para todo o Brasil com Amigos do Teodoro e Sampaio. Pessoal de Cianorte, Paraná, nosso abraço, todas as emissoras de rádio Cianorte, o Moarama, Toledo, Cascavel, aquela área toda lá, que roda muita gente. Vamos mandar um abração pro Neto lá da Ilustrada, né? O Neto da Ilustrada. Moarama. Abração pra ele. Neto, um abraço pra você, viu? Pra todo o pessoal lá. E o Paranazão inteiro ali, um abração pro pessoal de Guaíra. Ei, Guaíra, um abração pro povo lá. Dia 3 de dezembro vai no Paraguai. Paraguai. Paraguai. É. Eu esqueci. Depois de Catuete lá, eu não lembro o nome da cidade. É mais ou menos. Catuete estivemos lá. Estivemos lá. Foi. Foi bom. Muito. Foi lá que você pegou um pioco. Isso. É, na dança. Isso. Acabou com a dança. Bom. Nosso telefone em São Paulo, porque isso é bom falar sempre. 11-3223-0198 e também o WhatsApp 982-518855. Vamos trazer o Teodoro Sampaio para cantar mais uma moda? Minha história. Segura que a moda é boa. Pro Zé Meneguinho, viu? Amigos. Não ter sentimento, não ter alma e nem coração, e nem ao menos ser de carne e osso, pra nunca sentir o gosto da paixão. Um homem assim vivendo como eu, não devia nem sentir amor. Como vou dizer aquela que amo, se com esse dinheiro que ganho não posso nem dar uma flor. Tenho inveja do homem que vive no meu lugar ganhando beijos dela, enquanto eu aqui no meu mundo vou me acabando só pensando nela. Um dia o poeta escreveu: a vida é como ela é, cada um tem o seu destino, e sozinho sigo meu caminho sem os carinhos dessa mulher. Sou igualzinho a um pirilampo que voa sem rumo afora. Somente as estrelas e a lua conhecem bem a minha história. Sabem desse amor e tudo que sinto, pois esse é o meu sublime segredo. Na vida eu só tive desengano, e na mulher que eu tanto amo não posso encostar nenhum dedo. Inveja do homem que vive no meu lugar ganhando beijos dela, enquanto eu aqui no meu mundo vou me acabando só pensando nela. Um dia o poeta escreveu: a vida é como ela é, cada um tem o seu destino, e sozinho sigo meu caminho sem os carinhos dessa mulher. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio, do jeito que o Brasil gosta. Cabeça, meu bem, sente aqui comigo, vamos conversar. Qual a razão da sua mudança? Eu sempre te dei